beijar, que a gente não consegue mesmo ficar junto. Acho melhor cada um seguir o seu rumo, que hoje em diante não existe nós. Melhor a sós. Eu fiz de tudo pra te trazer pro meu mundo. Você nem fez questão, mas sei que lá no fundo vai sentir minha falta quando for deitar. E aí? E no meio da noite você vai chorar, querendo o meu colo pra te consolar. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Vem. Vai ficar louca quando souber por outro alguém que eu tô em outra. E eu já nem lembro o sabor da sua boca. Vai ficar louca, não adianta correr atrás de mim. Eu tô maluca quando souber por outro alguém que eu tô em outra. E eu já nem lembro o sabor da sua boca. Vai ficar louca, não adianta correr atrás de mim. E pra deixar essa mulherada ainda mais louca, canta com a gente, Munhoz e Marinho. Simbora, Thiago e Gracia. Já que a gente não consegue mesmo ficar junto, acho melhor cada um seguir o seu rumo. De hoje em diante não existe nós. Melhor a sós. Eu fiz de tudo pra te trazer pro meu mundo. Você não fez questão, mas sei que lá no fundo vai sentir minha falta quando for deitar. E no meio da noite você vai chorar, querendo o meu colo pra te consolar. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Vai ficar louca quando souber por outro alguém que eu tô em outra. Que eu já nem lembro o sabor da sua boca. Vai ficar louca, não adianta correr atrás de mim. Vem ficar louca quando souber por outro alguém que eu tô em outra. Que eu já nem lembro o sabor da sua boca. Vai ficar louca, não adianta correr atrás de mim. Uma louca, a sua boca vai ficar louca. Não adianta correr atrás de mim. Feito uma louca, quando souber por outro alguém que eu tô em outra. Que eu já nem lembro o sabor da sua boca. Vai ficar louca, não adianta correr atrás de mim. Vai ficar louca, mulher! Thiago e Graciano! Mariano! Oh, vamos começar, bonito! Vamos começar!